E os ouvintes, muito obrigado pela grande audiência. Aliás, a Bahia sempre me recebeu de braços abertos, desde o tempo da Rádio Nacional, né, que os nossos programas sempre foram super bem recebidos. É, eu fiz um show recentemente lá em Paramirim. Olha, eu vou te contar, tinha o carro, não era um grande público, né? O clube estava lotado, era um clube pequeno, estava lotado, tinha mais de 600 pessoas lá, mas eu não me lembro de ter feito um show que as pessoas se manifestassem tão vigorosamente, né, que participassem tanto quanto participou lá, né? Isso foi importante para mim, porque eu tinha parado um tempo e tal, estava voltando, e foi muito importante que eu fosse recebido daquela maneira, lá em Paramirim, né? Então a Bahia sempre foi de uma gentileza comigo, e não é à toa que me deu a mulher da minha vida, né? Que eu sou casado com uma baiana há 37 anos de idade, e ela nasceu lá em Canoão do Irecê do Imititá, na Bahia. O criador de sucessos é Edelson Moura. Um milagre aconteceu em minha vida. Um milagre aconteceu na minha vida, estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo, e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz pra clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz pra clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que Ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz pra clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz pra clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Edelson Moura cantou dele Um Milagre Aconteceu em Minha Vida para Nayá Azevedo Acácio de Aliança do Tocantins, ela que chega para ser a número 5 mil do nosso Facebook do perfil número 1. Nayá, grande beijo para você, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Facebook, tá bom? Fernando Mendes, sorte tem quem acredita nela. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro, nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Não faça isso, há muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentado sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer aprender das coisas olhando de lado. Olhando de lado, o céu que te cobre não cobra a luz da manhã. Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Fernando Mendes, sorte tem quem acredita nela. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você está com tudo pronto, organizou o evento, preparou a festa, mas você não conseguiu ainda contratar o artista. Preocupa não, a RBM Música está aqui é para isso, viu? Ligue 61 99 81 3601. Você vai ligar e vai dizer: olha, eu queria fazer um evento, eu tenho uma verba assim, assada. De acordo com o tamanho da sua verba, a RBM Música vai sugerir um artista, né? Você pode levar para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista. É só você ligar 61 99 81 3601, e você já pode reservar a data do Cleiton Aguiar para o ano de 2015, viu? A partir de 2015 ele vai voltar a cantar, tá bom? E tem um e-mail, arrumei um e-mail novo agora para ficar mais fácil para você: sistemamundialderadio@gmail.com, sistemamundialderadio@gmail.com.

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar para Maria Cristina de Souza, de Paracatu, nas Minas Gerais. Ela que pediu a música dos meninos. Ela curte o nosso programa pelo 96,5 Boa Vista FM, do meu amigo, do meu sócio, Humberto Neiva. Humberto e Ronaldo, saudade miserenta. Por causa dela eu choro, perdi o juízo, já bebi demais. Porque machuca meu peito, é uma barra, a falta que ela me faz. E o meu coração já não aguenta essa saudade miserenta que não quer me abandonar. Tá difícil até de respirar. Diz pra ela voltar. Vai lá e diz pra ela o que eu tô passando. Eu tô largado no boteco, eu tô pra dar um treco por essa paixão, faz solidão. Vai lá e faz com ela o que fez comigo. Eu quero ver se aguenta essa saudade miserenta no seu coração. E o meu coração já não aguenta essa saudade miserenta que não quer me abandonar. Tá difícil até de respirar. Diz pra ela voltar. Diz pra ela o que eu tô passando. Eu tô largado no boteco, eu tô pra dar um treco por essa paixão, faz solidão. Vai lá e faz com ela o que fez comigo. Eu quero ver se ela aguenta essa saudade miserenta no seu coração. Diz pra ela o que eu tô passando. Eu tô largado no boteco, eu tô pra dar um treco por essa paixão, faz solidão. Vai lá e faz com ela o que fez comigo. Eu quero ver se ela aguenta essa saudade miserenta no seu coração. Humberto e Ronaldo, saudade miserenta. No próximo bloco, Dulce Liema, Rael Braga e Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A música é uma coisa sensacional, né? Na vida da gente ela marca mesmo. E a gente, na minha família é uma família muito festeira. O pessoal gosta muito da festa, e sempre que reúne, o pessoal gosta de uma cervejinha também e tal, gosta de cantar. Então as festas, eu me lembro que quando a gente celebrava o aniversário da minha saudosa avó, a avó Tude, era dia 5 de julho. Às vezes a festa durava 3 dias. É. Uma vez nós enchemos um ônibus aqui em Brasília e fomos para lá, ficamos 3 dias, sexta, sábado e domingo, garrado na faca. E essas coisas vão marcando a vida da gente, né? E tinha uma música que a Tia Horácia, eu quero mandar um beijão para a Tia Horácia que está ouvindo a gente lá em Coromandel, e ela gostava demais de cantar essa música. Você lembra desta? Dulce Liema, Não Bebas Mais Não. Que eu gosto. Eu recordei uma gravação de 1960, 54 anos atrás. Eu tô ficando, velho, porque eu lembro dessa música. Você lembra desta? Dulce Irema, Não Bebas Mais Não. Ele fez as pazes com o sucesso. Rael Braga, Prazer por Prazer. Você só me atende quando termina com ele. Você só me procura quando está de mal com ele. Você me diz que nunca mais quer ver a cara dele. Se ele aparecer de novo, é problema dele. Mas é só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda. Vocês terminam no domingo e voltam na segunda. A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda. A água que me mata a sede é a mesma que me inunda. Mas isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Não quero confusão pro meu coração. Sai e vai embora. Mas isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Prazer por prazer, não quero mais saber. Estou caindo fora. É só ele telefonar que eu ganho um pé na bunda. Vocês terminam no domingo e voltam na segunda. A mesma mão que me afaga é a mão que me afunda. A água que me mata a sede é a mesma que me inunda. Mas isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Não quero confusão pro meu coração. Sai e vai embora. Mas isso vai ter que eu sei, e vai ser agora. Prazer por prazer, não quero mais saber. Estou caindo fora. Estou caindo fora. Rael Braga, Prazer por Prazer, para Estefânia Malheiros, de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Ela que curte o nosso programa pela radioestudiobrasil.com.br, direto na internet. O sucesso do momento, Gustavo Lima, Do Outro Lado da Moeda. Eu não aguento mais. Se for pra ser assim, Deus sabe o que faz. Assuma que me ama ou me deixa em paz. E eu me viro mesmo longe de você. Eu não aguento mais. Chega de me agredir no meio da conversa. Se você não fala, tanto me interessa. Do outro lado da moeda, tanto faz. Se é pra calar a paixão, precisamos decidir. Se é você, se é você. de amor fora em vão. Um de nós vai conhecer o que é perder. Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pede perdão por caridade. Dizer que só tudo é pior. E quem bateu não teve dor. É grande o peso da saudade. Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega para. Vai se humilhar. Chegar ao ponto de falar: quebrei a cara. Se é pra calar a paixão, precisamos decidir se é eu ou se é você. Se esse amor for em vão, um de nós vai conhecer o que é perder. Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pede perdão por caridade. Dizer que só tudo é pior. E quem bateu não teve dor. É grande o peso da saudade. Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega para. Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar: quebrei a cara. Eu quebrei, quebrei, quebrei a cara. Gustavo Lima, do Outro Lado da Moeda, música do Ivan Medeiros. No próximo bloco, o Viagra Caipira. Compadre, o trem é bom. Diz que o trem fica teso, que é uma beleza. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Normalmente, as grandes descobertas da medicina são por acaso. Assim foi a cura, a descoberta da penicilina, uma série de coisas. E agora, apareceu um remédio. Eles estavam fazendo uma pesquisa na Universidade de Franca, no estado de São Paulo. Estavam pesquisando um remédio para curar a doença de Chagas. E quando eles fazem isso, eles aplicam o remédio primeiro em ratos, né, para fazer as experiências. E não melhorou a doença de Chagas, não. Mas os cientistas desconfiaram, porque toda vez que eles aplicavam no rato, o rato tinha uma ereção bem potente. Ficava com o pauzinho duro, mas duro mesmo, teso, né? E aí o grupo começou a perceber, fazendo estudos, descobriu uma molécula chamada cubebina, que tem um potencial maior de ereção do que todo esse negócio de Viagra, Cialis, esses remédios todos contra a impotência, né? Essa molécula é obtida a partir de uma planta, atenção, uma planta conhecida como pimenta de Java. É uma planta nativa da Indonésia, mas já tem no Brasil, né? Tradicionalmente usada como temperos ou para fins medicinais. Então, ó, pimenta de Java é o tema. Não vai, calma, espera o povo. Nem que vai comer salada de pimenta de Java. Sabe como é que eles deram o nome para isso? Viagra Caipira. E eles estão agora, requereram já a patente das pesquisas, para lançar o Viagra Caipira, né, que breve deve chegar ao mercado. Viu, compadre? Tá vendo como é que os caipiras sabem das coisas? Compadre, diz que o trem aqui, diz que o trem fica teso, que fica bom demais. Viu? Então eu e a turma da terceira idade agradecemos. Ai, ai, ai. A gente tem que ir. Essa vida, a gente não vai sair vivo dessa vida mesmo, então é bom a gente levar lá assim na risada mesmo, né? João Neto e Frederico e Bruno e Marrone chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? O que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Pra cantar com a gente, nossos parceiros Bruno e Marrone. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Neto e Frederico e Bruno e Marrone chamam isso de traição, do meu amigo Nildomar Dantas, lá de Goiânia. Quem pediu a música foi o Raimundo Eustáquio da Silva, de Rio Maria, no estado do Pará. Raimundo, um abração pra você, viu? Eu tive algumas vezes em Rio Maria, né? Quem me levava lá era o Paulo Ascioli, da Bandeirantes Confecções. O Paulo virou sorvete, desapareceu, sumiu, ele, a dona Antônia. Ele tinha muitas lojas, tinha em Marabá, tinha em Xinguara, Rio Maria, Conceição do Araguaia, tinha em Redenção, tinha em Tucumã, tinha um bocado de lugar, né? E eu ia lá, fazia 3, 4 shows no final de semana, e ele vendia, só não vendia as prateleiras, porque vendia tudo, era impressionante, né, o negócio. Depois o Paulo sumiu, nunca mais eu tive notícia dele. Raimundo, um abração pra você e pra toda a turma aí do sul do Pará. Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Cadê o Trem? Me leva pra lá também. pessoa. Vou perder o meu amor por causa de um trem à toa. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também. O meu amor foi sozinho, não pude estar ao seu lado. Na viagem não vai ter beijo e abraço apertado. Mineiro não perde o trem, já conheço esse ditado. Mas cheguei na estação, o trem já tinha passado. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também. De longe, boa viagem, meu bem. Ao chegar no fim da linha, nos parentes que ele tem, se perguntarem por mim, a resposta logo vem. Eles vão dizer: uai, mineira, perdeu o trem. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva pra lá também. Cadê o trem? Cadê o trem? Cadê o trem que vai levando o meu bem? Vem me trazer de volta ou me leva. Sula Mazurega, cadê o trem pro Gentil Ribeiro de Uberaba, nas Minas Gerais? Ele tá ouvindo a gente agora pela rádio local lá. Gentil, um abração para Solange Dairel, pro Marquinhos da Luz, aquela turma boa que curte o nosso programa agora passando também em Uberaba, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, o Aissou! Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Lá sempre tem a boa pinga de alambique e um bom prato é costelinha com tutu. Mas eu prefiro um frango bem temperado, milho verde afogado com quiabo e angu. Então eu pergunto, moço, e responda por favor: quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor: quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Sou lá de onde desconfio, povo fala. Chapéu de palha e botina é tradição. Em nossas festas sempre se dança catira, come galinha caipira temperada no açafrão. E pra merenda tem biscoito na peneira, bolo de mandioca e broa de fubá. E no quintal tem namoro e muito beijo, fogueira, arrasta-pé, quentão e pão de queijo. Então eu pergunto, moço, me responda por favor: quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor: quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Eu nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediar. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Eu nunca vi mineiro rastar dinheiro. Se é banqueiro, diz que é só remediado. A sutileza é o que ele sempre busca. Às vezes anda de fusca, mas tem carro importado. A humildade em cada rosto é estampada. Se é dono de boiada, só diz que tem um boi. Mas pra botar um conterrâneo na carreira, é só rolar um queijo, ele despenca na ladeira. Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Então eu pergunto, moço, me responda por favor. Quais sou? Será que você sabe de qual estado que eu sou? Cleiton Aguiar, do Pedro José Uaiçô, para Flores Bela Caetano, de Porto Seguro, na Bahia. Ela diz que não perde o nosso programa direto na internet, né? Flores Bela, um beijão para você, muito obrigado. Eu não gosto muito de Porto Seguro, não, que é muito agitado. Eu gosto aí do Arraial da Ajuda, que é só atravessar o rio. Ei, mas é bom demais, sossego, viu? Véi gosta de sossego, menina que gosta de confusão. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, de muita luz, de muita saúde. Eu vou aqui à página 104 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar para trazer uma oração chamada Senhor da Vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando tudo se desmorona em nossos projetos humanos, em nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos resta apenas a desilusão, quando nossos melhores esforços e nossa mais firme vontade não alcançam o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem e o fracasso está aí, desolador e cruel, frustrando nossas mais belas esperanças, tu, Senhor, permaneces indestrutível e forte. Teus desígnios permanecem intactos, nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Teus sonhos são mais belos que os nossos e tu os realizas. Convertes os fracassos em um triunfo maior, nunca és vencido. Tu que do puro nada fazes surgir o ser e a vida, tomas nossa impotência em tuas mãos criadoras com infinito amor. Fazes dessa impotência um fruto, uma obra tua, melhor que todos os nossos desejos. Em ti, nossa esperança se salva do desastre e se cumpre em plenitude. Amém. Ai, oração bonita, hein? Senhor da Vitória, está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua edição de número 2. O menino brilhante Luan Santana, cê topa? Cê topa, simbora! Cê topa! Joga na palma da mão e vem! Tchê, tchê, tchê. Já pensou? Se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance, já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance? Presta atenção em tudo que a gente faz, já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Escuta aqui, eu, você, dois filhos e um cachorro. Um filme bom, um frio de agosto. E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa? vem. Presta atenção em tudo que a gente faz. Já somos mais felizes que muitos casais. Desapega do medo e deixa acontecer. Eu tenho uma proposta para te fazer. Eu, você, dois filhos e um cachorro. Um edredom, um filme bom, um frio de agosto. Diz aí, cê topa. De agosto, imagina. E aí, você topa, meu amorzinho? Eu, você, dois filhos e um cachorro. Luan Santana, cê topa pra Márcia Castro Rocha, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ela curte o nosso programa pela Acesa FM. Márcia, um beijo pra você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um grande abraço aos nossos amigos da Acesa FM, lá da capital do aço, Volta Redonda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Belmonte Amaraí, gente de minha terra. Tanta homenagem ao interior e ao trabalhador de alma gentil. Os versos que fiz, os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo. Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida, não há quem não queira revê-la de novo. Quem é que esquece o campo, a cascata, o lago, a mata, a pesca de anzol, o gado pastando, capindo o atalho, molhado de orvalho, brilhando ao sol, e a gentileza daquele povo que a todos dispensa o mesmo calor. Eu gosto da vida, também da cidade, e sei que existe a felicidade, mas deve ser filha do interior. Nos bailes da roça eu sempre cantava, alguém que me amava chorava por mim. Depois eu dançava no grande terreiro, sentindo o cheiro da flor de jasmim. E até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade, que nada no mundo consegue apagar. É quase um mistério a vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser. No palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Relembrando Goiá, Belmonte Amaraí, gente de minha terra, pro meu amigo Gaiado. Agora o Gaiado voltou a escutar nosso programa. Nós estamos lá na Super 95 FM de Coromandel. Quero agradecer os meus conterrâneos pela grande acolhida. Sempre foi assim, né? Meus programas do tempo da Rádio Nacional, minha audiência era total lá em Coromandel. Quando eu estive uma temporada na Gerais FM também foi um grande sucesso. quando nós entramos em caráter experimental também foi um grande sucesso, e agora que nós já estamos em caráter definitivo, né, em Coromandel e toda, nós estamos pegando ali umas 30 cidades da região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, um pedaço de Goiás, Catalão, Davinópolis, né, Três Ranchos, aquela região toda ali, né, meus amigos lá de Estrela do Sul, o Pedro, lá na fazenda, lá em Estrela do Sul, lá na fazenda do Simão Sarquis, o Pedro, a Dona Eunice, aquela turma boa, né? Eu fiz uma amizade boa demais com aquele povo lá de Estrela do Sul. Pena que o tempo está curto, eu não estou podendo voltar lá. Né? Nossa Deise, a turma boa lá de Estrela do Sul, nas Minas Gerais. A frase irretocável do programa de hoje é de um boteco em Minas Gerais. Tinha uma placa no boteco escrita assim: nós faz um pão de queijo tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que dá até dó de vender. Nós faz um pão de queijo tão bom, mas tão bom, que dá até vontade de vender. Esse pão de queijo deve ser bom demais da conta. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Richard e Joanita. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de Televisão, ou então pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também no site rbtv.com.br, em tempo real. Toda sexta e todo domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para Richard e Joanita. Guarde o seu amor. Guarde o seu amor só para mim, para noites de verão. Eu te amo, logo estarei voltando. Guarde seu amor só. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Richard e Joanita, Guarde o Seu Amor. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, eu vou trazer um grande mestre da música romântica. E a música romântica é a única que não tem modismo. Entra um modismo, sai outro, mas a música romântica, ela permanece inabalável, inatacável, né? Porque mexe com o coração das pessoas. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Altemar Dutra. Vaya con Dios. Neste instante desce o negro véu da noite. A cidade aos poucos vai ficar sem vida. Vá com Deus, querida. Levarás contigo a sorte, este amor que não morreu, que tem sofrido. Vá com Deus, querida. Tem nesse instante aquela luz que está brilhando, anuncia o meu amor que vem chegando. Vá com Deus, querida. Faculdade da Música apresentou o mestre Altemar Dutra, Vaya con Dios, para o meu amigo Jovelino, lá de Monte Carmelo, nas Minas Gerais. O Jovelino, ele é que faz o jornal da cidade lá. Corajoso, polêmico, ele não tem medo de nada não, isso aí mama em onça, né? Jovelino, um abração para você, viu? Sucesso do momento. Essa dupla foi escolhida, fizeram aí um concurso, e eles foram escolhidos, né, esses dois, como a dupla sertaneja mais querida do Brasil. Jorge Mateus. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, eu caí. Quando te vi, a paixão veio à tona, fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu, o tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, povo apaixonado. Se eu estou errado,